engraçado, né? Pessoas de todo lugar do mundo se falam assim, nem nunca nem se viram. É interessante. Mas então tu vai me ensinar a falar francês? You teach me speak French? I like learning French. For you, Cheryl. I love it. No, I don't use MSN. I don't like MSN. I prefer Facebook. Yes, Skype is good. Let's try Skype. But I don't have account. I need make account in Skype. But Facebook is use Skype too. No. Eu já tive. Eu tive, eu cancelei, eu esqueci como é que. Eu não sei se tem. Antes era de graça e depois tem um negócio lá que tem que pagar, não sei se. Ainda é gratuito? Ainda é gratuito ou tem que pagar? Ça sent le Brésil, hein? Again? Ça sent le Brésil. Eu vou tentar usar. Vou fazer uma conta aqui. Skype. Espera aí, só um pouquinho. Skype. Ouais. On a bien, on entend bien l'accent. Com o Skype dá para usar a câmera também, né? With Skype, you have a cam. Hi Ben. Salut. Hi Benji. Benji. Ça va? How are you? Yes. I too travel in France.